observo tudo em volta dela. Visitante não acostumado aqui gela. Logo cedo se inicia o movimento da goela. A tiazinha cruza os mano descendo a viela. Quem é da vila já conhece a velha rotina. Malandro que é malandro na área não vacila. E ela aumenta o som no último ao ar da faxina. E o moleque busca o pão na padoca de esquina. Daqui vejo a dona Maria regando suas flores. E o maluco ensanguentado gritando de dores. Sei lá se passa, tá ligado, deve tá armado. Melhor tomar cuidado, se não cê tá ligado. Qualquer fragante de cochilo, tu tá acabado. Quando a quebrada tá normal e quer tá demais. Maluco esperto sai saindo com o pé atrás. E de repente o salve, o gelo desce, breco move. Pra se dar bem, menos fala e mais ouve. Deita, deita. Entendeu, ladrão? Tem algum valor pro plano da situação? Caso contrário, tá fudido. Vai pra cadeia. E primário no hediondo é pelo menos meia. Tá a fim de dividir com mais de 40 a mesma cela? Corrupção e opressão das nossas favelas. Favela é olho por olho, dente por dente. Sem trégua é osso, bofe, escudo, infelizmente. É guerra 24 por 48. O bang é louco, o bang é louco. Favela é olho por olho, dente por dente. Sem trégua é osso, bofe, escudo, infelizmente. É guerra 24 por 48. O bang é louco. Bem-vindos à favela, acorde do sofrimento. Somente quem sente na pele é. Quem tá lá dentro transforma o coração em muralha de pedra. Vive na guerra, sonhando com um pouco de paz. Paz aqui na terra, subi chegar e sair. Por onde eu vivo de ideia trocar. Representar respeito até o fim dos prédios na cidade. As casas, os barracos, pela brisa, oceano. Essa terra, o mundo rodando. Enquanto o sol brilhar entre o teu voo está. Pede pra Deus livrar, pede amém cada passo que eu dar. Iluminar seus passos também pra poder chegar. Meu coração não é refém, o seu não é trancar. Seu amor pode fazer, o amor ousar tentar. Arrancar o mal da alma pro bem-estar morar. Só depende de você pra qualquer sonho acontecer. Viva hoje o amanhã, viva mais e sempre. A favela selou e é nós que tá na arena. Representando as quebradas em grande estilo e sem problema. Satisfação aí, dá licença de chegar. E meu respeito recíproco pode pá, é nós que dá. É isso que eu trago comigo, várias lembranças de vários lugares. Vários caras, várias histórias, vários estilos, várias fitas. E aqui nossas favelas são lembradas da minha rima. Secap 2, Brahma é a família. E no rolê na sexta, na zona norte, escadão é muita treta. Na humildade não estou sozinho. Bairro do Limão, satisfação, Nelsinho. Vila Guilherme é mil grau, Quitão, Pombal. Bigola da Casa Verde, Renato da Vila Maria, japonês. E malus amigão que fecha com bonde de os dia. Na ferradura os pitbull, 9 de julho, salve monstrão, Pitu. Sistematicamente é o rap nessa fita. Que representa as favelas, que vai pra bala no dia a dia. É tete a tete, o som que vem da leste. Do Itaim, PTA, São Mateus, Itaquera e pá. São Miguel, Tatu, Ari do Pantanal. No Arthur Alvim tem meu mano Black e tal. Em Guaianás, o Pio e o Ricardinho. Na Tiradentes, no pé do morro tem o Edinho. No Oliveira e no Rombo sempre daquele jeito. Na Tijuca o Preto, Bocão, máximo respeito. E o respeito aos quatro cantos das nossas favelas. Salve! Enquanto vivo sou por nós, por elas. Favela é olho por olho, dente por dente. Sem trégua é osso, mofo, escudo, infelizmente. É guerra 24 por 48. O bang é louco, o bang é louco. Favela é olho por olho, dente por dente. Sem trégua é osso, mofo, escudo, infelizmente. É guerra 24 por 48.